A maior autoridade de todo o universo é o Senhor. E a maior autoridade de todo o universo colocou sobre o seu filho toda a autoridade. E ele veio nessa terra e cumpriu a obra do Pai, debaixo da autoridade do Pai, em submissão, em obediência irrestrita até a morte, morte de cruz. Jesus é o nosso modelo, nosso padrão, nosso único modelo de obediência, de submissão. E o fato dele ter se submetido trouxe a todos nós graça, salvação. E a palavra do Senhor diz lá em Filipenses que ele ainda foi exaltado como rei, uma vez que se submeteu em obediência. E Jesus, ao sair desta terra, ao deixar a terra, disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. O Senhor Jesus estava dizendo: eu compartilho da minha autoridade com vocês. Eu vos dou autoridade, não só para expulsar demônios, curar enfermos, mas para fazer discípulos, ensinar os discípulos, conduzir os discípulos, batizá-los e fazê-los frutíferos no reino. Eu dou autoridade a vocês. Assim, o Senhor Jesus deu um nível de autoridade à igreja que não existe em nenhum outro lugar da face da terra. A Bíblia diz que toda autoridade vem do Senhor. Portanto, a autoridade do guarda da esquina, a autoridade do porteiro que eu nunca vi, ou a autoridade do governador, foi estabelecida ali pelo Senhor. Eu não estou dizendo, e a Bíblia não está dizendo, que aquele homem que está fazendo um monte de coisa errada, foi Deus que pôs ele lá para fazer. Mas a autoridade que ele tem pertence a Deus. Se ele está usurpando a autoridade e administrando mal, isso não é comigo. A autoridade que Deus pôs nele vem de Deus. Então eu me submeto. E quando nós nos submetemos, nós estamos debaixo de bênção. Quando nós não submetemos, nós estamos debaixo do princípio de Lúcifer. O que foi que aconteceu no céu? Lúcifer, um querubim que cuidava das coisas do céu, a Bíblia nos mostra que ele cuidava da adoração no céu, e veio a ele um sentimento, um pequeno pensamento: ah, desse jeito não, do meu jeito. Ah, por que que eu também não posso receber adoração? Por que que eu não posso ser igual a Deus? E na hora em que subiu ao seu coração esse pensamento, o Senhor o expulsou do céu. A gente tem uma ideia assim muito mecânica das coisas. Deus expulsou Satanás do céu. A gente tem uma ideia assim física das coisas, mas não é nada disso. É uma dimensão sobrenatural, espiritual, que nós não alcançamos. Mas a verdade é que Satanás foi banido do céu com seus anjos, os que se rebelaram com ele. E Satanás veio à terra para fazer o mesmo que ele fez no céu. Ele chega a Adão e Eva e diz assim: vocês não precisam obedecer a Deus. Vocês podem comer desta árvore que vai dar a vocês toda a condição de serem iguais a Deus. Vocês vão conhecer do bem, do mal. Vocês vão poder discernir. Vocês vão poder ser senhores de vocês mesmos. Vocês vão poder viver autonomamente, independentemente. Vocês poderão ter o autogoverno de vocês. Eva caiu nisso, Adão caiu nisso, e entrou o pecado na natureza humana. E o pecado é a desobediência. O pecado é a rebelião contra Deus. O pecado é a independência. Esse princípio está na natureza do homem. Como é difícil nós nos submetermos. Ai, aquele irmãozinho diácono que veio falar que meu filho precisa ser educado. Quem é ele? Como nós não queremos nos submeter. Como nosso orgulho fica esmagado quando alguém diz: você está errado. Que errado, o quê? Qual que é? Como nós não conseguimos nos submeter a autoridade de alguém. Está na nossa natureza, irmão. Na nossa natureza pecaminosa. E a vida da igreja, ela vem restaurar um princípio do reino. Eu ando em família, em comunidade, debaixo da autoridade daqueles homens e mulheres que Deus colocou sobre a minha vida. Esta é uma verdade da vida da igreja e que nós não podemos e não vamos abrir mão dela para a nossa vida, para ensinarmos aos nossos filhos, para ensinarmos aos nossos discípulos. Eu e você não somos uma ilha, não somos autônomos. Não, mas eu tenho meu relacionamento com Deus, o Espírito Santo falou comigo. Não, eu e você precisamos estar vinculados no corpo. Eu posso ser a autoridade deste lugar. Como pastor e como líder, sou a autoridade que lidera este rebanho. Mas, irmão, se eu não estiver debaixo de autoridade, eu não tenho autoridade para liderar vocês. Se eu não estiver debaixo de uma cobertura que faz fluir bênçãos de Deus, eu não tenho autoridade de Deus para transmitir nada a vocês. Da mesma forma, você, debaixo da autoridade dos pastores que Deus colocou sobre você, você vai ser autoridade para alcançar seus familiares, para alcançar pessoas, porque a autoridade não é do pastor, a autoridade é de Deus, é uma porção que vem passando de um para o outro, como o corpo recebe energia, força, vida, como a árvore recebe seiva e distribui para todas as folhas que estão nelas ligadas, assim a graça, a unção, o poder do Senhor passa de um para o outro na vida do corpo de Cristo. E no momento em que eu estabeleço uma atitude, um ato de insubmissão, de desobediência, eu me retiro da comunhão, eu deixo de receber o que flui de Deus através daquela autoridade. Quando um pai diz ao seu filho, não vá, filho, não pode, não pode. Se ele obedece, o pai pode até estar errado, ele poderia ir, não teria o problema que o pai está tão preocupado, mas se ele obedece, ele estabelece um vínculo, uma aliança, ele renova, ele reforça um canal de bênçãos. Deus o honra e Deus o abençoa. Uma filha, o marido, a esposa, o genro, a sogra, os irmãos, na igreja, no emprego. Eu não posso aceitar no meu coração aquele sentimento assim, falou, mas não faço mesmo. Eu entro por aqui, saio por aqui. Esse é um princípio de Satanás. Um discípulo de Jesus, um crente verdadeiro, anda em submissão, em obediência. Esse é um princípio do reino. Parece simples demais. Poxa vida, Deus nem deu oportunidade a Saul, então Deus deu uma oportunidade. Saul, lembra-te que eu te ungi rei. Agora vai lá e mata Amaleque e todos eles. E ainda assim, Saul, mais uma vez, decide fazer do jeito dele. Eu acho assim, eu penso assim, eu gosto assim, eu quero assim, eu não estou de acordo, Então, ele faz o que ele acha e ele perde o reino. Sabe o que é isso, irmão? Muita gente tem um reino para administrar. Sua vida pessoal, sua família, seus negócios, atividades na sociedade, mas muita gente perde a condição de ser rei vitorioso nessas instâncias todas, só porque não viu que sutilmente desobedeceu às ordens de Deus. O Senhor falou no casamento, não viva assim, mas ele vive, então perdeu o direito de reinar, de governar com sabedoria, de usufruir dos frutos de quem governa bem. Alguém que a vida inteira desobedeceu seus pais, a vida inteira fez pouco caso dos professores na escola, a vida inteira fez pouco caso dos patrões, dos chefes, ou até mesmo das autoridades da cidade, alguém que sempre faz pouco caso do assessorista no elevador. É alguém que nunca entendeu o princípio da autoridade. Nunca se põe debaixo da autoridade. Nunca terá autoridade, nem para vencer as pequenas batalhas do dia a dia. Esse é um princípio do reino de Deus. Saul perdeu o reino. Muita gente perde o reino, o direito de governar algo, por causa de uma desobediência, por causa de uma insubmissão, que é só assim, não, eu só pensei, mas que é isso? Agora eu também não posso pensar. Agora, a palavra do Senhor nos diz que eu e você podemos consultar o Senhor. Tomé fez uma coisa assim que poderia ser a maior insubmissão. Eu não creio. Jesus ressuscitou? Não creio. Então Jesus vem e falou assim, Tomé, põe os dedos aqui, encosta aqui, Tomé. Se você precisa ver para crer, toca aqui, Tomé. É isso mesmo, Tomé? Oh, Senhor. Então eu me submeto. Eu e você podemos ir diante do Senhor. Senhor, eu não estou entendendo nada disso daí. Eu e você podemos chegar para o Pai e dizer assim, Pai, o Senhor pode me explicar por que o Senhor não quer me deixar isso? Eu vou obedecer, mas eu não estou entendendo. Me explica, por favor. Eu não estou entendendo isso. Meu patrão, pode me explicar, porque eu não estou entendendo nada disso. Eu quero ser submisso, mas eu não estou entendendo. Como é que eu vou obedecer isso aí? Eu e você podemos ir lá e pedir, como no exemplo de Tomé, deixa eu tirar a prova. Não tem coisa mais linda na vida do corpo de Deus, de Cristo, irmão, nessa terra, a igreja do Senhor Jesus, do que a liberdade de nós perguntarmos, de nós expormos o que temos no coração, com o intuito, com o desejo, eu quero aprender. Porque submissão é uma palavra simples, submissão. O diabo detornou essa palavra, deturpou tanto, submissão parece assim, eu vou me submeter? De jeito nenhum, sou capacho, não. Mas submissão é uma palavra que não pode ser aplicada de qualquer forma. Quando eu me submeto ao guarda, eu estou dizendo, eu estou debaixo da mesma missão do guarda. Qual é a missão dele? Por ordem, tudo aqui. Impedir que a confusão do trânsito gere mortes. Eu estou debaixo dessa missão. Quando o pai diz ao filho assim, não vá, filho, e eu obedeço, eu me coloco debaixo da missão dele. Qual a missão dele? Trazer o cuidado, o zelo, a proteção. E se eu me coloco debaixo daquela autoridade, eu recebo autoridade e poderei ser alguém que ajuda outros a andarem corretamente, debaixo de proteção, debaixo de cuidado. É por isso que na vida do corpo de Cristo, todos nós precisamos estar vinculados, submissos uns aos outros, em amor. Aqueles que Deus tem colocado sobre nós, eu reconheço que há uma obra de Deus na vida do Asaf e da Rosana, há um mover do Senhor na vida deles, tanto para a igreja como especificamente para a minha vida e para a vida da Daniela, então eu decidi que eles são os meus pastores e aquilo que eles falam, nós seguimos. E eles continuamente querem saber como está a sua vida nisso, como está a sua vida naquilo. Não é um questionário, não é um negócio assim de ficar penetrando, quer saber disso. Não se trata de uma organização humana, de algumas coisas assim, de estruturas humanas. Não, se trata de um relacionamento de amor. Irmão, como é que está isso? Como é que está? E aquilo, glória a Deus, aleluia. Não, isso aqui, olha, isso aqui, opa, isso aqui não. Isso aqui é assim, olha. Cuida disso aqui, olha. Sóstenes, cuida disso aqui. Eu e a Dani vivemos assim com os nossos pastores. Eles vivem assim com os pastores deles. E cada irmão aqui, discípulo verdadeiro, vai poder andar assim conosco, com os líderes de célula que Deus está colocando sobre a sua vida, com os líderes talvez ali do ministério infantil, com o irmão que está limpando ali e naquela instância ele é o líder, ele é a autoridade naquilo. E assim nós vamos aprendendo a honrar uns aos outros, a nos submeter em amor uns aos outros, por um princípio do reino, por um princípio da vida de Cristo na igreja, que é o princípio de autoridade e submissão. Saul poderia ter obedecido a Deus, desde a primeira vez. Ele não entendeu isso ainda. Então o Senhor lhe deu como que uma outra chance. Saul vai lá e faz do meu jeito. Mas ele não entendeu e desobedeceu de novo. Eu e você, irmãos, temos uma preciosidade que é a graça de Jesus. A graça de Jesus faz com que eu e você pequemos, pequemos, pequemos. e somos perdoados. Mas há algo, irmão, que eu não posso esquecer de forma nenhuma. A Bíblia diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Por que é como o pecado de feitiçaria? A feitiçaria nada mais é do que o engano. A feitiçaria é o engano produzido por alguma simulação espiritual. Então, a magia negra, macumbeiro, a bola de cristal, uma bruxa, gera alguma coisa e diz e promete, e aquilo realmente é manipulado pelos espíritos malignos, e alguém caminha à luz daquilo, mas a luz daquilo é pura treva. E ele caminha a vida toda debaixo de engano. E ele toma decisões debaixo de engano. E ele fica em paz debaixo de engano, ou acha que fica em paz. Ele toma decisões debaixo de engano. O engano produzido com os elementos espirituais, a Bíblia chama de feitiçaria. E não precisa acontecer só lá na macumbaria. Pode acontecer até dentro de um lugar que dão o nome de templo evangélico. Porque se eu disser alguma coisa a seu respeito, se eu te der alguma palavra e que verdadeiramente não foi o Senhor, que eu estou simulando, que eu estou usando a sua alma, que eu estou manipulando alguma coisa, então eu estou me portando como um feiticeiro, eu estou enganando você. Ah, Deus me disse, ah, Deus fez, ah, isso aqui, ó, eu te dou uma palavra, ó, faça assim. Se eu não tenho a integridade da luz de Deus, se está gerando engano, então isso é chamado pela Bíblia de feitiçaria. Agora, por que que rebelião é feitiçaria? Porque a rebelião traz um dos enganos mais desastrosos. Eu acredito que eu posso me dar bem, sozinho, autônomo, do meu jeito, Saul. Eu vou fazer assim, porque assim vai ser muito melhor. O profeta falou que não é assim. Ele disse que Deus mandou falar. Ele disse, mas olha, a Bíblia pode ser interpretada de várias formas. E eu acho que é outra coisa. Então eu decido fazer assim. Ele se engana, achando que está livre para fazer o que acha, o que quer, o que pensa. E isso acaba afetando outros à volta. Que coisa, papai. Não é assim não, a vida não é assim não. Então, o engano vai se multiplicando. Se eu não cuidar, eu posso ter a minha vida perdida como Saul, e eu posso afetar a todos. Eu não posso estar debaixo de engano. Que é maior engano da independência do que alguém dizer, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de religião. Eu tenho a minha. Não, eu estou bem. Aí vem o Senhor e diz assim, eu morri na cruz, no seu lugar. Eu me humilhei, eu me coloquei submisso ao projeto de Deus Pai. Para uma missão, alcançar você. Se você me recebe como único Senhor, então eu vou governar a sua vida bem. Se você se põe debaixo da minha autoridade, sua vida está salva. Mas se você não se põe, sua vida já se perdeu. Aquele que está em Cristo, nova criatura, é. Mas aquele que não está em Cristo, já está condenado. O princípio da autoridade. Então eu decido, eu declaro publicamente, eu quero Jesus como meu único Senhor. Eu não quero sair para fazer o que eu acho, eu não quero fazer o que eu penso, eu não quero ser quem eu acho que eu tenho que ser, eu quero a palavra de Deus, eu quero Jesus governando minha vida, porque eu entendi o princípio da autoridade e eu me ponho debaixo da autoridade de Cristo. E assim como Cristo disse à igreja, eu dou autoridade a vocês, vão e façam discípulos. Então, alguém que está debaixo da autoridade do Senhor se mantém debaixo da autoridade da vida do corpo. Eu reconheço que a igreja de Jesus nesta terra é quem tem a autoridade de Cristo nesta terra. Então eu me vinculo à igreja, eu me torno membro da igreja, eu me aliancio com os meus irmãos, eu faço um pacto, eu me vinculo com os líderes, os pastores, para eu ser alimentado, para eu estar debaixo dessa autoridade de Deus, que é a igreja do Senhor nessa terra. E assim eu vou ter autoridade para vencer Satanás lá no casamento, para vencer Satanás nas finanças, para vencer o maligno lá no trabalho, para vencer o inimigo, a carne nessa terra e sair vitorioso e ser salvo a cada dia. O princípio da autoridade. Mas se eu, como Saul, achar que eu posso, não, eu vou à igreja quando eu quero, eu vou, não, eu tenho minhas orações, eu tenho aqui, sabe, meu tempo com Deus, eu tenho minha vida com Deus, eu preciso saber disso. Que para eu estar debaixo da autoridade de Deus, eu preciso estar debaixo da autoridade de Jesus. Para eu estar na autoridade de Jesus, o corpo dele se chama a igreja. Eu tenho que estar vinculado à autoridade da igreja. Eu preciso estar em aliança com os meus irmãos. E essa autoridade, embora a palavra seja pesada e nos leve a entender outras coisas, é um vínculo de amor e não de organização. Eu tenho que obedecer o pastor. Não tem que obedecer o pastor. Mas por amar a Deus, você se submete à palavra. E se o pastor que Deus colocou sobre a sua vida está te ensinando a caminhar na palavra, então se submeta a ele, porque você vai receber a palavra do Senhor. Esse é o princípio do reino, irmão. Quantas vezes, em quais áreas, nós temos, sem saber, entrado nessa instância de insubmissão, de independência, de autonomia? Quantas vezes? Senhor, me mostra. Eu posso dar uma direção aqui, irmão, e qualquer um de vocês diz, não, eu nunca vou saber. Pode ser uma atitude sua, um pensamento, um sentimento que eu nunca vou saber. Mas isso não muda nada. Porque essa é uma história tua com o Senhor. Eu já quis muito fazer algumas coisas. E alguém disse não. Eu falei, Senhor, eu não posso forçar. Eu não posso ir adiante. Eu preciso estar debaixo de autoridade. Que coisa mais maravilhosa, irmão. É eu e você entendermos a autoridade do marido, a autoridade da esposa, a autoridade do pai, da mãe, dos líderes, dos pastores, do porteiro na rua, do assessorista. Entendemos a autoridade de um funcionário que está lá e diz, não, aqui não. O que é? Quem é você? Ele é a autoridade que foi colocada ali. E se eu me submeto à autoridade, eu estou me portando como Jesus. Se eu não me submeto, eu estou me portando como Lúcifer. Em qualquer instância de insubmissão. Em qualquer instância de levar a vida autonomamente, independentemente. E essa ministração traz sobre nós um desafio. Senhor, aonde eu deixei de reinar? Aonde, porventura, eu fiz tudo errado, Senhor? Porque talvez lá atrás eu desobedeci meus pais. Eu sabia que eles não queriam, Senhor. E ainda assim eu fui e disse que era em teu nome, que estava em paz, que tinha paz. Lá naquele emprego, Senhor, eu afrontei aquele meu patrão, aquele meu ex-chefe, ou aquele gerentinho lá que achava que era o tal, mas que, sujeito chato. Senhor, eu fui contra a autoridade dele. Senhor, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha simples que eu nunca vi na minha vida, veio falar que Deus tinha uma palavra e que queria orar por mim, e eu não soube respeitar a autoridade, talvez, que o Senhor colocou na vida dele. Senhor, nos nossos relacionamentos de casal, de família, de igreja, de vizinhança, de prédio, de condomínio. Põe em mim, Senhor, um brilho maravilhoso da tua presença, de ser alguém que anda em obediência. alguém que tem paz e graça, porque entendeu o princípio da autoridade. Faz isso comigo, Senhor. Me mostra aonde, porventura, eu estou sofrendo consequências. A minha vida está assim, eu tenho essa questão, eu tenho aquela questão, eu tenho aquilo outro, e eu posso até achar que é assim mesmo, a vida é assim, as coisas são assim, vamos ver, vai dar sorte, lá na frente Deus ajuda. Mas, Senhor, não, eu quero parar e ouvir a Tua voz. O que é que está acontecendo na minha vida que é fruto de insubmissão? De estar debaixo, de estar fora da autoridade, de não estar debaixo da autoridade. O maior engano da insubmissão é que o desobediente acha que é livre. Mas no momento em que ele deixa de estar debaixo da autoridade que Deus instituiu, ele imediatamente se põe debaixo da autoridade de Satanás, que já não se trata da mesma autoridade, se trata do império, do imperador, do opressor, do ladrão. Ele acha que é livre, mas agora ele está escravo de um espírito de rebelião. O mesmo espírito do céu. Lúcifer no céu. E ele vai tomar decisões, e ele vai caminhar, e vai correr, e vai seguir adiante, achando que está muito bem. Mas lá na frente, ele vai descobrir que já perdeu o reino há muito tempo. Que vida desastrosa de Saul. Tudo para ser o maior e mais bonito rei da terra. E perdeu o reino por causa de uma desobediência. Por causa de uma insubmissão.